andrecivismoral.com.br. A novinha cresceu e ficou com rabetão. A novinha cresceu e ficou com rabetão. As amigas incentivando ela a ir pra malhação. As amigas incentivando ela a ir pra malhação. A novinha cresceu e ficou com rabetão. A novinha cresceu e ficou com rabetão. As amigas incentivando ela a ir pra malhação. Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão. Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão. Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão. Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão. Popo, popo, popo no chão. Popo, popo, popo no chão. Popo, popo, popo no chão. A novinha vai, vai, vai. Popo, popo, popo no chão. Popo, popo, popo no chão. Popo, popo, popo no chão. A novinha vai, vai, vai. Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão. Flexiona o